Fecheiro 3, página 15, capítulo 1. Recordada. Sabia que iria começar com o fim e que perante estes olhos o fim iria ser parecido com a morte. Tinha sido avisada. Não perante estes olhos, os meus. Agora esta era eu. A linguagem que dei por mim a usar era esquisita, mas fazia sentido. Encrespada, romba, cega e linear, com uma paralisia extrema, comparativamente com muitas que usei, mas ainda assim conseguindo uma fluidez e expressividade, por vezes beleza, a minha linguagem atual, a minha língua nativa. Com o instinto mais genuíno da minha espécie, liguei-me firmemente ao centro de pensamento do corpo. Uni-me de forma inelutável a cada um dos seus fôlegos e reflexos, até ele deixar de ser uma entidade separada. Ele era eu. Não o corpo, mas o meu corpo. Senti o efeito do sedativo a dissipar-se e a lucidez a instalar-se. Preparei-me para a investida da primeira memória, a qual, na verdade, seria a última. Os últimos momentos vividos por este corpo. A memória do fim. Tinham-me avisado, vezes sem conta, do que ia acontecer neste momento. As emoções humanas seriam mais fortes, mais vitais que os sentimentos de qualquer outra espécie que tivesse sido. Tentara preparar-me. A memória regressou, e tal como fora avisada, não se tratava de algo para o qual houvesse preparação possível. Ela abrasava com uma cor agreste e um som vibrante. O frio atacava-lhe a pele, a dor tolhia-lhe os membros queimando-os. Na boca sentia um sabor ferozmente metálico. E havia um novo sentido, o quinto sentido que eu nunca tinha experimentado, que extraía as partículas do ar e as transformava em mensagens, prazeres e avisos estranhos no seu cérebro. Fragrâncias. Para mim eram perturbadoras, confusas, mas não o eram para a sua memória. Esta não dispunha de tempo para as novidades do cheiro. Ela era apenas medo. O medo encerrava-a num torno, espicaçando-lhe os membros constrangidos e pesados, embora os tolhesse em simultâneo. Fugir, correr, era tudo o que poderia fazer. Eu falhei. A memória que não me pertencia era tão assustadoramente forte e nítida que dilacerava o meu controlo. Aniquilava à distância a percepção de que se tratava apenas de uma memória e não de mim. Sugada para o inferno, que era o último minuto da sua vida, eu era ela e ambos fugíamos. Está tão escuro que não consigo ver o chão. Não distingo as minhas mãos que estendo à minha frente. Corro às cegas, tentando sentir a perseguição atrás de mim, mas o coração pulsa com tanta força nos meus ouvidos. Que tudo o resto fica abafado. Está frio. Agora já não deveria importar. Mas isso faz-me sofrer. Sinto tanto frio. No nariz dela o ar era desagradável. Ruim. Um cheiro ruim. Por um segundo, esse desconforto arrancou-me da memória, libertando-me. Mas foi só um segundo. Até eu ser arrastada de novo e os meus olhos se encherem de lágrimas de horror. Estou perdida. Estamos perdidos. Acabou. Agora eles estão mesmo atrás de mim, ruidosos e próximos. Tantos passos. Estou sozinha. Falhei. Os batedores chamam por mim. O meu estômago contrai-se ao som das suas vozes. Vou ficar agoniada. Está tudo bem. Está tudo bem. Diz-me um a mentir, tentando acalmar-me e fazer-me abrandar. O esforço que faz ao respirar distorce-lhe a voz. Tem cuidado. Grita o outro em tom de aviso. Não te magoes. Suplica ainda outro. Uma voz grave, cheia de inquietação. Inquietação. O calor disparou pelas minhas veias, enquanto um ódio violento quase me sufocava. Nunca tinha sentido uma emoção assim em todas as minhas vidas. Durante mais um segundo, a minha convulsão impeliu-me para fora da memória. Um pranto agudo e profundo feriu-me os ouvidos e latejou na minha cabeça. O som arranhava-me os canais respiratórios. Sentia uma dor ténue na garganta. A gritar? Explicava o meu corpo. Estás a gritar? O choque gelou-me e o som interrompeu-se abruptamente. Isto não era uma memória. O meu corpo, ela, estava a pensar, a falar comigo. Só que nesse momento a memória era mais forte que o meu assombro. Por favor, gritam eles, há um perigo ali à frente. O perigo vem de trás. Respondo a gritar em pensamento. Mas compreendo o que eles querem dizer. Um fio de luz ténue vindo sabe-se lá de onde, cintila ao fundo do corredor. Não se trata da parede de lisa ou da porta trancada. O fim do caminho que temia e aguardava é um buraco negro, o poço de um elevador, abandonado, vazio e condenado, tal como este edifício. Outrora um refúgio, agora um túmulo. Uma onda de alívio invade-me enquanto corro em frente. Há um caminho, não para sobreviver, mas talvez um caminho para vencer. Não, não, não. Este pensamento era tudo meu e eu debatia-me para me impelir para longe dela. Mas estávamos juntas e lançámo-nos numa corrida para a morte. Por favor, os gritos crescem de desespero. Apetece-me rir quando me apercebo que possuo a velocidade suficiente. Imagino as mãos deles a centímetros das minhas costas, a tentar arrebatar-me, mas sou tão rápida quanto preciso de o ser. Nem chego a parar quando o chão termina. O buraco ergue-se e vem ao meu encontro a meio da minha passada. O vazio engole-me. As pernas agitam-se, inúteis. As mãos engalfinham-se no ar e arrepanham-no como garras em busca de algo sólido. O sopro do frio trespassa-me como um tornado. Ouço o baque antes de o sentir. O vento desaparece. E então há dor em toda a parte. Tudo é dor. Acabem com ela. Não era bastante alto. Murmuro para mim em pleno sofrimento. Quando irá a dor acabar? Quando? A escuridão absorveu a agonia e fiquei sem forças. Mas com alívio e gratidão por a memória ter chegado a este, que era o mais derradeiro dos fins. A escuridão tudo levou e eu fiquei livre. Inspirei uma lufada de ar para readquirir firmeza, conforme era habitual neste corpo, o meu corpo. Foi então que a cor retrocedeu bruscamente, a memória ressurgiu e voltou a engolir-me. Não, exclamei em pânico, temendo o frio e a dor, bem como o próprio medo. Todavia esta não era a mesma memória. Era uma memória no interior de uma outra, uma memória final, como um último fogo, de certa forma ainda mais forte que a primeira. A escuridão tudo levou, menos isto, um rosto. O rosto era tão estranho para mim como os tentáculos sinuosos e despersonalizados do meu último corpo hospedeiro seriam para o novo corpo. Tinha observado este tipo de rostos nas imagens que me foram mostradas, quando me preparava para este mundo. Era difícil distingui-los, reparar nas diferenças mínimas de cor e de forma que constituíam os únicos indicadores do indivíduo. Tão idênticos todos eles. Os narizes, centrados no meio da esfera, os olhos em cima, as bocas em baixo, as orelhas em cada um dos lados. Uma coleção de sentidos, todos, à exceção do tato, concentrados num único lugar. Pele sobre os ossos, cabelo a crescer a partir do cimo e umas linhas de pelo estranhas por cima dos olhos. Alguns têm ainda pelo mais abaixo, no queixo. Esses são sempre machos. As cores variam no tom do castanho, desde o creme claro até um muito escuro, quase preto. Além disso, como distingui-los? Este rosto, tê-lo-ia conhecido entre milhões. A face era um retângulo bem definido, com os ossos vigorosos sob a pele. Quanto à cor, era de um leve castanho dourado. O cabelo tinha escassas gradações, mais escuras que a pele, excetuando os pontos iluminados por madeixas loiras, cor de linho, e cobria-lhe apenas a cabeça e as linhas de pelo estranhas que tinha sobre os olhos. Nas órbitas brancas, as íris circulares eram mais escuras que o cabelo, mas tal como este, estriadas de luz. Havia pequenas linhas em redor dos olhos, e as memórias dela diziam-me que teriam sido causadas pelos sorrisos e pelo franzir dos olhos à luz do sol. Nada sabia acerca do que significava a beleza para estes desconhecidos. Contudo, sabia que este rosto era belo. Queria continuar a olhá-lo. Assim que o compreendi, ele desapareceu. Meu, disse o pensamento da estranha, o qual não deveria existir. Fiquei de novo gelada, aturdida. Não deveria existir aqui mais ninguém senão eu. No entanto, este pensamento era muito forte e consciente. Impossível. Como é que ela ainda estava aqui? Esta agora era eu. Meu, retorqui em tom de reprimenda, com o poder e a autoridade que apenas a mim me pertenciam, a pairar na palavra. Tudo é meu. Então por que lhe estou a responder? Perguntei a mim própria, enquanto as vozes interceptavam os meus pensamentos.